vai ser preciso muito mais que sangue e sacrifício pra poder viver em paz com o que restou do paraíso, onde os perdidos vão achar o que ninguém pôde esconder. Os mudos vão falar a voz que não se pode ver. Paisagens em ruínas enfeitam telas divinas, própria noite a dançarina, labirinto em toxinas. Os reinos somente os servos sabem como separar os leigos intelectos e os que devem se salvar para outro plano. Talvez primariamente acreditar que o mal plantado aqui, aqui mesmo irá pagar. Da sombra do vale, eternidade do jardim, dos gritos tenebrosos ou acordes de clarim, a trombeta que ecoa ou a própria Jezebel. Inocência da criança, nuvem formada no céu, a estrutura que cedeu em pleno jubileu. Julieta na revista fria visita Romeu. O tempo não para por nada, mas para pra cada mancada letra rodada. Na margem do rio ou na beira da estrada, sussurro um abuso de letra entalhada. Levada me leva pra mais elevada, consciência sagrada no corpo da bela. Minha vera se acalma, HF da vida carrega meu trauma na calma. Respiro, mas não tenho tempo de ser só lamento. Diversos ao vento, diversos momentos eu vi ferimentos de um povo sofrendo nas margens, morrendo, matando, nascendo, querendo voltar. Não há ponteiro que rode ao contrário, mas é necessário que o seu réu primário seja condenado se for o culpado. Quem fere com ferro se fere. Quem brinca com fogo carboniza a pele. Quem vê como um jogo sua vida é um leque. Quem anda maldoso, maldade persegue, segue a ilusão doce da escuridão. Antes fosse o ar que vai faltando no pulmão. Sou feito lenda, sou feito fogo, pois quando pareço está morto, renasço das cinzas, incendeio o mundo e a todos com as chamas da insurreição para uma nova vida, voltando sempre em clima de partida. A volta e a ida, a morte e a vida, a chama perdida interrompe a brisa. Nasce na bandida, são várias as vidas, mas nunca que lucra o soldado que fica. Volta que fica a lembrança sofrida, o ódio que fere, a mente oprimida, nerfo do Caribe, a fogo da favela que sofre com a labuta vivida. As mágoas deixam, as queixas treta, a fome é a miséria, o ódio também é a pobreza, a sede de vingança, a cabeça da Dilma na minha bandeja. As guerras, as dores, nem tudo são flores e ódio demais, e poucos amores, sorriso pra poucos e um olhar sincero também não esconde os meus rancores. São poucos temores e muitos credores, guerreiro das ruas e refletores dos becos, dos guetos, das vilas, dos morros, das casas de bloco e também dos pequenos barracos. Diamante da lama, um filho do drama, um anjo caído e já se condenado com as asas cortadas. Rima na mente com sangue no olho também revoltado. Desacreditado e desde moleque, um karma pra mim que foi muito pesado. O carrasco mental de um ser mortal que teve uma vida que não foi normal. Muitos pagam pau, mas só pagam pau, pois nunca viveram a vida real. Não sabe do sangue, não sabe das almas, não sabe do peso que eu tenho nas costas. Não sabe o que eu vivo, não sabe o que eu sinto, não sabe da minha Maria que chora. A mente oprimida com os golpes da vida, várias notícias depois da minha vida. Muita saudade deixaram na ida, as cinzas surge nova vida.